Então, nosso tema dessa noite é Muitos São os Chamados. Esse tema foi escolhido aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 18. Para quem tiver o Evangelho em casa e quiser, quando chegar, dá uma lida, porque tem muito mais coisa aqui do que a gente vai conseguir passar para vocês. Então, é interessante a gente buscar, através dessa leitura, a compreensão e o entendimento dessas palavras que nos foram dadas há tanto tempo. E ainda hoje, nós temos uma dificuldade em entender as passagens que o Evangelho nos traz. Depois de tanto tempo, nós ainda lemos e interpretamos apenas o que está escrito. Não conseguimos, às vezes, perceber o que existe por trás de cada ensinamento que foi passado. Na época que foi dito isso aqui, na época que Jesus esteve aqui entre nós, ele falou de uma forma que fosse compreendida pelo povo que vivia naquele período. Hoje, se ele estivesse aqui, ele falaria de uma forma diferente, para que nós pudéssemos também ter um entendimento daquilo que ele estava querendo passar. Independente do período que seja passada a informação, o conteúdo espiritual que ela traz é o mesmo. Ele, quando disse essas palavras todas que estão aqui guardadas, ele queria dizer para o Espírito que ali estava. De uma forma simples e cotidiana, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava querendo passar. E quando ele nos diz, muitos são os chamados, o título é Muitos São os Chamados e Poucos os Escolhidos. Ele nos fala, todos nós temos uma orientação, desde pequenos, cristã. Todos nós já tivemos, em algum momento da nossa vida, pouco ou muito, contato com essas palavras que aqui estão colocadas. Então, quando ele diz que muitos são chamados, significa que todos nós já ouvimos esse chamado, essa palavra que possa nos dar uma orientação. Não são coisas novas as coisas que são ditas. Já tivemos esse contato várias vezes e, como eu disse, muitas vezes nós não conseguimos entender o que nos é passado. Então a gente tenta, às vezes, numa reunião, tentar esclarecer, tentar traduzir isso de uma forma que fique um pouco mais clara, um pouco mais entendível. Como eu disse, todos nós já tivemos essa oportunidade de ouvirmos esse chamamento. E por diversos motivos, nós atendemos em parte ou não atendemos. Então, cada um de nós sabe o quanto é difícil seguir adiante e o porquê que não consegue. E a gente poderia dizer, nessa questão de muitos os chamados, quantas oportunidades, além de todos nós termos ouvido, quantas oportunidades nós recebemos e ainda continuamos recebendo na questão de orientação do nosso caminho, da nossa jornada. A gente nunca está desamparado, nunca está sozinho, né? Quando a gente pensa, às vezes, que se sente abandonado, que acha que as coisas não caminham da forma como deveriam, a gente, às vezes, se volta para a questão da fé. A gente, às vezes, lembra, mais tarde, de se aproximar, então, de Deus através de uma oração ou das buscas, seja elas das formas que forem. Então, as oportunidades, os chamados, eles estão sempre ao nosso lado. O que nós temos que fazer, todos nós, é abrir as orelhas, né, os ouvidos, para poder escutar e entender, não com os ouvidos de carne, mas com os ouvidos do Espírito. Porque essas mensagens, elas são para toda a nossa existência. Enquanto nós não conseguimos nos adequar a elas, elas serão para sempre válidas. E quando ele nos dá esse exemplo, aqui é colocado, que através de diversas situações, sempre houveram na existência, na história da humanidade, pessoas que trouxeram o entendimento, a clareza. Muitas delas não foram compreendidas, talvez no período em que viveram. Ainda hoje a gente consegue compreender irmãos nossos que passaram, que falaram coisas e que na época não foram aceitas. Pela simples diferença que nós temos de aceitação daquilo que é novo. Quando Jesus passou e falou o que falou, ele entrou em conflito com várias pessoas daquela época, principalmente aqueles que detinham o poder. Ainda hoje, se a gente for ver, as pessoas mais simples muitas vezes são as mais propensas a escutar as verdadeiras palavras. As pessoas mais simples são aquelas que conseguem manifestar de uma forma, às vezes, mais próxima da realidade aquilo que foi dito. Por quê, né? Porque talvez faltando a elas o excesso do material que nós tanto buscamos, elas consigam se aproximar mais da essência, buscar mais a essência para preencher, às vezes, o vazio que aquele momento da vida está trazendo a elas. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que nós podemos considerar, num certo ponto de vista, como inferiores e que nos dão verdadeiras lições de moral, lições de amor, de caridade, que conseguem realmente estar mais próximas dessas verdades. Então, a pureza, a simplicidade, ela está também como um chamado, uma oportunidade que nós temos também de perceber aonde está a verdade, o que é ilusão dentro da nossa vida. E se nós formos pensar daquilo que nós gostamos de fazer, normalmente nós gostamos do que nos traz um retorno, basicamente material. Nós gostamos das coisas que são boas para nós. A questão é, será que são boas para nós? Ou será que são alguns enganos que estamos mantendo numa continuidade? É muito fácil, como ele mesmo diz, o caminho largo, o caminho da perdição, é muito fácil nós fazermos o que a gente quer. É difícil nós tentarmos colocar em prática alguns desses preceitos que aqui estão. É difícil porque isso requer de nós abandonar algumas coisas que nós ainda gostamos. Requer de nós uma mudança de postura. Requer de nós uma proximidade de algo que ainda não mora dentro de nós. Então essa mudança, ela é necessária. Mais dia, menos dia, ela vai acabar acontecendo. Quanto mais tempo nós levarmos para conseguir executar esses ensinamentos, mais tempo nós permaneceremos num certo grau de sofrimento, mais tempo nós permaneceremos nessa distância, nesse afastamento, sendo vítimas de nós mesmos. Então, que nós possamos, né, através da reflexão, através do pensamento, onde nós conseguimos organizar boa parte do nosso dia, é através da questão mental, do controle das emoções, para tentar valorizar o que precisa ser valorizado e abandonar o que precisa ser abandonado.